nos braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer, e as minhas lágrimas serão pra regar. O quê? Sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, você, Sofia, e feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Nós estamos profetizando hoje aqui, hein? Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Apagar tudo aquilo que Deus